olhar céu e vejo o Criador com as mãos estendidas sobre a minha vida, dizendo não temas, eu contigo estou. Ouço a voz do meu Senhor dizendo para avançar, e se no vale eu estou, eu sei que Deus me guardará. E se nas águas eu passar, elas não vão me afogar. E se no fogo eu entrar, o meu Deus me livrará. Elohim, és o meu refúgio, minha proteção, meu socorro, meu escudo. Não serei confundido, não serei abalado. Deus está ao meu lado e com Ele vou vencer. Ouço a voz do meu Senhor dizendo para avançar, e se no vale eu estou, eu sei que Deus me guardará. E se nas águas eu passar, elas não vão me afogar.